Departure left transition 45473 and departure 120.08. Flex 4X was ready for pushback and setup. Ocean Air 3321. Roger. Solo boa, 131, taxi 2. 131, 72, taxi de Alfa, reportar antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, velocidade do taxi Alfa. Reporte no ideal de descida. 70, desça para nível 050, QNH 10, 16, autorizado a chegada a bomba. A escuta do controle? 208. 208, grato, boa, 5241. Salvador, Cordial, Batate, 35241. Salvador, 35241 no controle de Salvador, contato radar na decolagem, sua para nível 200, saída árvore. 200 na árvore, condições de voar a árvore da presente, senhor, para evitar formações? 172. Do perfil da saída árvore? Ah, negativo, senhor, mas tem uma formação bem forte na proa, pelo menos com voar à direita para 5241, se possível. Gente, o 5241 está livre de desvios, reporte ao término na proa de árvore. Ah, na proa de árvore, reporte 5241. Vamos. O 35241, mantenha 2 mil pés inicialmente. Visual 54 estabilizado, ILS, pistão 90. 3217, contact tower 118.95. 118.95. O 1967, na escuta do controle. Palace, Palace, Palace, approach, over, Scipio. Roger 3217, continue approach, standby for landing clearance. Standby landing, 3241. 35241, informe tráfego na posição de 1 hora, 7.5 milhas, mas cruzando 3.500 pés para nível 100, 1 Charlie 208. Gente, 5241. É, 3154, estabilizado, ILS 190. Tá, 3154, gente, complete a aproximação, chame a torre em 118.95. 395. 29, boa. Torre, boa tarde, 3154, estabilizado, ILS 190. Gente, continua a aproximação, reporte ao seu externo. Boa tarde. Fala, boa tarde, voo 620. Voo 620, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Então, 3172, serve taxiamento do Fokker da Avianca, após autorizado a ingressar a Juliette para 04. Visual, contrato Juliette 04, está 3172. Ativo, observa a passagem agora da nave. Então, ali mantém ficando pronto para decolar imediato, assim que autorizado. Arudo, para você, Lulu. Se possível, está presente, voa direto, Arudo. Gente, acho que a Golfo Papago, aguarde coordenação. Obrigado. 1967, chame centro Recife em 125.1, alterna 133.95. Tijuana tem 3.5241. 5241, suba para nível 200. 200, autorizado, 5241 da trip. O 2017 livre decolar, 160, grave, é dos demais. Vai decolar em 0, gol 2. Escoral Ilhéus, após Ilhéus, Aruba. Escoral. 620, autorizado a ingressar a Juliette, portão 05. Juliette, portão 5, boa tarde, bom trabalho, 1620. Option F 6321, clear to push back and start up, call for text. Sim, mantém a posição. Gente, Juliette, Juliette Golf. Efetora pouso em Salvador. Gente, Juliette, Juliette Golf, mantém um no 1500 pés, que é negar 10 no meio, reporte na rotatória. 7 solo aos 37, livra correção. Decola aos 37, controle 208. 201, não confirme? 208. 208, gol 207. Confirmo, controle. Juliet, gate 01. Juliet, gate 1, transfer 217. Salvador Ground, 21, patrulha 03. Ainda mantendo 500 pés, QNH190 no meio, reporte sobrevoo com a fonte 9. 6937, visual aquário para o pronto, no ponto 010. Gente, mantém a posição. 561, Salvador Ground. We are ready for taxi, 11-1 on board. Controle, autoriza o 5241 da tripa para a posição oposta, ó. Trip 5241, inicialmente mantém o perfil da saída, aguarde coordenação. Mantém o perfil na sua escuta 5241. To the interception. And contact to Salvador Tower, 118.195. Ok, thank you, contact Tower, 118.195, thank you. Solo 1966, uma boa tarde. 1966. Prossiga. Gente, bravo, quando possível, autorização, campina. Gente, guarde minuto forte. Bravo, confere o gol 1966. Bora. Roger, maintain a position. Vou manter a posição. Vou take off for the intersection. Ok, another two after the Fokker send from Avianca. Thank you. O 3154 decola no solo, os 39, direito 21 no solo. 1219, 3154. Solo Salvador, boa tarde, ingressa Alfa 3154. 3154, taxa de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Boa, 3154. 60 graus, 5 lines. 966, pronto, 4? Prossiga, 1966. Obrigado, Campina Grande, nível 370, veio peso 1-0, até Neuma, após direto. Decola da 1-0, com a primeira curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Vipar. Transponder 5504, controle Salvador, 120, decimal 8. 70, ciente, dessa via para 2000 pés. Quenegar 1-0, 1-6. Ok, autorizado 370, Campina Grande, aperto 1-0, Neuma DCT, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Neuma, 5504, traciona 208, é controle, 1-9-6-6. 1-9-6-6, saída Puca, Jamo, Zipar. O Cajamo disparo, voo 1966. Entendimento correto, chamou no pronto, 09. Chanel 6321. Have you already started the pushback? Not yet, sir. I told you that we need to start on position and then we'll start our pushback. We don't have APU on board, so we need a compound. Roger. So stand by for a pushback and startup. Call me when you're ready. I will call you back for push, so Chanel 6321, no problem. Então 3154, ingresso a Juliette, portão 06. Juliette 6, 3154. Desvio esquerda para evitar formação. Gente, 35241, confirme a PRO e por quantas milhas manterá o desvio? Só um instantinho. 35627, como sai com o Céu Bravo, prepara a saída por Cajamo, Caju, guarda no 4. 35627, fala em 5130 para Aracaju, se continua fazendo a saída com ele. Gente, aguarde coordenação, o TRIP 5627. 5627, solicita 130, confirme. Confirmo, 130. Gente. Juliette, Juliette, Golf, gente, reporte na rotatória. Posture 561 clear for takeoff, the wind is 160 degrees Fahrenheit. Clear to takeoff, we're going to approach the 561. Down, listening 6321, request push on position 7. You clear to push back and start up, come for taxi. Clear to push, call back for taxi, 6321. Aqui o Zulu, Juliette, Juliette, Golf Ciente, chame a torre em 118, decimal 95. Pista no 7. Dois Salvador, Papai Romeu, Juliette, Golf. 2561, airborne at 44, contact ground control 120, decimal 8. Pro contact control 1208, so long. No. Controle Salvador, Papá Romeu, Silêncio Golfo. Silêncio Golfo, siga. Silêncio Golfo, passou rotatória, está na final do ataque. Ok, gente, reporte. Ok, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Silêncio Golfo. Radar contact at departure, climb to flight level 360 Del departure. Climb to 360 Del departure, Brazilian Air Force 561. Controle Gol 2097, passa nível 1 no mesmo. 1219, solo para continuar o taxi. 5 decimal 1, alterna em 133 decimal 95 com voo. 125, 1 alterna 133, 95 Gol 2097, obrigado. Eu guardo. Tá o 5 lá. Quem que executou o Juliette Juliette Golf? Sim, pro controle. Gordo 70, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Gordo 70. Autorizado, final do procedimento, reportará com estabilizado, Gordo 70. Ele está lhe copiando, o controle. Marinha está lhe copiando. Gordo 70, se possível, informe ao Marinha 7102 que o controle não copia. Paciente, copiou, Marinha, o controle não está lhe copiando. Gordo, tá Morro de São Paulo, 500 pés, baixa prego. Sente o Gordo 70, se possível, eu peço por Marinha reportar no Través Vera Cruz, mantendo suas condições visuais. Tá, o Marinha lhe copiou, controle. Number 6321, request taxi. We have 93 on board, alternating Guyana with 3 hours. 6321, clear taxi via Avion 1, India. On the point, contact tower 118195, altimeter setting 1016. We have main entrance to India, then India to Obin Point, runway 10. At Obin Point, tower 1895 on TNH 1016, TNH 321. Okay, thank you, President Porsche 561. We have the track on our screen. Lima Kilo Zulu, autorizado prosseguir com o táxi. Observando a Airbus da Avianca, contorno pátio e segue pátio 3, confirme. Confirmando, segue para o pátio militar. Então, segue via pátio 1. Via pátio 1. Pátio 3, chama naquilo para prosseguir contato. Lima Kilo Zulu. Pátio 1. 5, Gordo. Corrigiu, 5. Atango Yankee Zulu Golf, confirme. Já vai pra pouso, Salvador? Sim, moving point, ready for departure. Roger, maintain position. Moving position, that's moving point, 321. Para pouso. Gente, patrulhizando 3. Oxanã 6327, passa nível 160, chame centro Recife em 125, décima 1, a perna 133, décima 195. 133, décima 195. 35241, chame centro Recife em 128, décima 8, alternando em 126, décima 0. 288260, 5241, não bora. E pouso pista 110. Paciente, autorizado pouso, 910, Gordo. Brazilian Force 2561, contact to receive center, frequency 125.1, if unable, 133.95. 1251, 123.95, so long. Então, eu acho que a Golf Papá, confirma estimado para Sierra Bravo, Golf Romeo. Acho que a Golf Papá, quando possível, também é estimado para ele. Grato, Oscar Golf Papa. Procópio, Mike Echo Delta. Autorizado Manatee, no mil pés, recolhe da 97, curva direita, segue no corredor Anché, transpondo 0125, controle Salvador 2008, torre 18095. Manter a posição. Aqui é com o Delta com a PMPLB, por gentileza. Gente, funcionamento está com chame torre 18.900. Oi. Maquilo Zulu, autorizado o cruzamento para o pátio militar. Forte livrando. 7102. Possível patrulha 03, confirme radial distância do Velho Salvador que o Marinha 7102 mantém. Para cruzamento pátio militar, reporte para o cruzamento. Direita, segundo direita na Delta, você vai reportar para o cruzamento desse canal, o Guarani. Afirmativo. Gente, frequência deve se estacionar. Lima aquilo Zulu. Que o gordo segunda direita chame para o cruzamento. Segunda direita vai chamar para o cruzamento do gordo. 6-1, clear for take-off, the wind is 120 degrees, 12 knots. Tem fazer só para 110, 6-1. Afirmativo, patrulha 03, grato pela ponte. Seção Marinha 7102 para manter no 1500 pés. Informar o QNH em Salvador no 09. Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria do 2231, no controle Salvador. Reporte no ideal de descida, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. É, já estava na proa de Mari, ideal de descida, com informação Bravo. Passaria do 2231, no ciente, desço para nível 050, QNH 10116. 050, com o 0 no meio, 2231. A Delta para o cruzamento do lado. Gordo autorizado, em direita, cruzamento da pista em uso até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Autorizado o cruzamento da pista, o lado. 621 é boa, né? 55, contact now 120.8. 208, Chennai 631. Party good afternoon, Chennai 631. On airboard, departure leaving now 1000. 9 out of 5. Chennai 6321, radar contact at departure. Climb to flight level 320, arbor departure. 320, arbor departure, 6321. And any chance to fly arbor position from present to avoid weather? Chennai 6321, roger that. Fly heading LFO position. LFO position, 6321, roger. Papa Tango. Confirm for control. Oscar Golf Papá, 56 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantenha o nível 100, serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 120.1, bom voo. Azul 4462, controle Salvador, autorizado a chegada a Mari, reporte no ideal de descida. Delta autorizado táxi, ingresso na 17 após ponto decolar. taxi suspended. Gente, o patrulha 03 grato pela ponte. Patrão Yankee Zulu Golf, essa é uma linha 7102 para reportar visual com a ilha de Itaparica. 0 graus, 15 mais Delta. Quatro, 462 já está no ponto de descida. Taxi 71 na borda, autonomia de 3:15 ao terra, na Vila Salvador. Confirmo POB, 5627, da Trip. 5627, POB, 71. Sente autorizado, táxi. Via parte 3, parte 1 no Índia, quando no ponto espera torre 1 no 8195, batimento 9096. Taxi até a ponta de espera aprovado, 118.95.95.67. Uma boa tarde. Sente o Marinha 7102, mantenha suas condições visuais. Reporte no através da ilha de Itaparica. 097, cliente de informação Bravo, 2110, autorização para convite, pronto, contente. Guarante, piloto 4, informação Bravo, confere o voo 9097. Na escuta no 097. 70 mil, estimando o pouso aos 20. Mike Eco Delta, confirme direto em Manati? Afirmo. Gente, Mike Eco Delta, mantenha sob condições visuais a 1 no mil pés na proa de Manati. Reportaremos quando eu estou na terminal. Siga 4462. Afirmativo, 4462. Marinha 7102, escuta do controle de Salvador. Gente, o Marinha 7102, na escuta do controle. 7 Marinha, 7102, tem condições de voar na proa 095 e reportando através do farol de da barra. Pronto para cópia. 1097, prossiga. Autorizado com fins, nível 360, veio para o Zulu 21, decola da 10, primeira curva à direita, saída Abo Elefa, transponder 5527, controle Salvador 120, decimal 8. Fins, 1097, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, Arbor Elefa. Transponder 5527, controle 1208. Fechamento correto, chama como pronto, inspecionamento no 10. Reportará. Recepção 02, controle. Prossiga em regras de voo visuais. As proas ideais para Salvador, reporte passando a lateral do farol da barra. Marinha 7102. Essa última mensagem agora sim, foi 5/5. 128, decimal 8, alternando em 126, decimal 0. 128, 126, Mark. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, QNH 10117, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2017, autorizado ILS X-Ray, reportamento estabilizado. 2231. Azul 4462, desça para 4000 pés, QNH 10116. 4016, 4462, Azul. Azul 4462, prossiga. 4462, prossiga. Essa era a redução de velocidade em etapa. 4462, mantém a redução de velocidade em etapa, número 2 para aproximação. Ciente, Azul 4462. Azul 4462, informa o tráfego 1 hora, 8.5 milhas, cruzando 4000 pés para 2000 pés, um Alfa Tango 72, aeronave que o precede na aproximação. Ciente, 4462. Controle de saída, boa tarde, 35627, passando 1500. 35627, contato radar na decolagem, suba para nível 130, saída Conde. Ascensão 130, Conde, 5627, possibilidade de voar direto, Conde. 35627, afirmativo, voe na proa de Conde, está presente. 5627. Azul 6918, controle Salvador, desça para nível 050, que negar 10116, autorizado chegada a Mari. Azul 4462, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo para 1809, Azul 4462. 4462, desça para 2010, QNH 10106. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Para 2000 pés, ajustado na 06, autorizado ILS X-Ray, estará na final como número 2, reduzindo para 1809, Azul 4462. 314, Bravo confere, agora de costa. Afirmativo, vamos block. Obrigado. 0050, QNH10116, autorizado a chegada a Aman. Vou indo na proa de Aman para interceptar a chegada. Proa de Aman, 10-5000, ajustado 10116, 354, quase meia. Estabilizado, passaria 2231. Passaria 2231, ciente, complete a aproximação, chame a torre 118.95. 1895, 2231. Leme 394, pronto, copia. Afirmativo. Autoridade Petrolina, nível 340, veio piso 120. Tem colado ao 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, transponder 5537, controle Salvador em 20.8. Para aproximação. Ah, gente, obrigado. No 340, veio piso 20. Tem colado a 10, curva esquerda, Momo Flock, copiou o transponder 5137. E 1208, controle SNA 63, no passo. Corrigindo o transponder, 5537. 5537, obrigado. 63, no 4. 63, no 4, correto, já foram pronto. Camarada. Trip 5627, chame o controle de Salvador em 119.35. Confirme para o 5627, 119. 35, para teste. Ok, 1935. Azul 4-2 no localizador. Trip 5627, como recebe o controle de Salvador? Grato, trip 5627, chama o controle de Salvador em 120.8, grato pela colaboração. Azul 4462, complete a aproximação, reduza para a velocidade final de aproximação. Chame a torre 118.95. Ando torre 1895, reduzindo para a aproximação 4462, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4402, estabilizado LS X-Ray da 1-0. Sim, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, azul 4462. O passageiro já estou? Ainda não. Confirme? Geral, estou. Ok, chega o treino de pouso, pista molhada, 1-0-0 graus, 1-0-9-2-2-3-1. Baixo entre a rota visual, 2-2-3-1, 800 pés. Sim. Tony, confirma o vento, por gentileza. O vento 1-0-0 grau é 12 anéis. Sente. O azul 4462, continua a aproximação, informa que o tráfego à sua frente agora 3 milhas, ok? Na final de 2 milhas da 1-0, reporte avistando. Sente, eu vou estar avistando azul 4462. Esse 5446 pode reduzir para 200. Afirmativo, 5446. 2-0-0. 446, companhia. Azul 4462, visual com campo. Ok, 4462, reposta na DA. Botará na DA 4462. Azul 6918, confirme velocidade indicada. 250. Sente azul 6918, em condições de manter 250 nós até Duna. Útil. Grato, 6918. Azul 6918, desça para 2000 pés, QNH 10116. 2000? E vai ficar 1066. Quase 1084. Fazendo 3 1 Azul 4462, cheque trem 100 grama, é 12 anões. Livre pouso 4462. Taxi Alfa, quilo parte 3. Quando lá tente o sinalizador, prevista 02. Alfa, quilo parte 3, às vezes 02. 0 Simbra. 5446, faz direita 160. Remetado pela 150 de Simbra? 090 Simbra. Pela 90, 090 de Simbra. Até o 50. Michael? Quatro meia dois, solo azul no dois, direito 219 sol. Confirmando direito é 129 45. 1219. 219. Para o Salvador, boa tarde, azul 4462, direito na circuito. Azul 4462, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4462. Tempo 5446, desça para 3000 pés, QNH 10116. Uno 9 milhas oeste da posição Duna, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna, trip 5446. 5446, desce até 3000, ajustada no 096, na proa de Duna da presente. Solo Salvador, gol no 966, posição 09, push back estacionamento. Gol no 966, utilizado push back estacionamento, chama táxi. Chamarei táxi, no 966. Paulo Salvador, boa tarde, eu tenho 32, Uno Check, informação Charlie, uma posição a 01, descendo para a foto. Sudeste, mantendo 1000 pés, um Eco Charlie 25. Fecha, não tem aeronave, nem no esquerdo, nem no visual. Sente, a aeronave não interferirá com a aproximação, azul 6918. Iniciando redução, o 6998. Sente azul 6998. 35446, reduz a velocidade para 180 nós. Correção 170 nós. Redução 170 nós, 5446. Azul 4462, autorizado a ingressar a Juliette, portão 08, observando o Bang da Gol, puxando no 09. Gente, autorizado a ingresso via Juliette para a posição 08, observando o pushback da aeronave da Gol na posição 9, azul 4462. Pronto, 3155, prossiga. Utilizado Guarulhos, nível 380, via Pesulu 10, bridge, via Pesulu 6, brava Pesulu, direto trips e após conforme ela. Escola da 10, primeira curva direita, saída da El, lida, Mátila. Transponder 5501, controle de Salvador 120.8. Poderia repetir novamente, 3955. Autorizado Guarulhos, o nível 380 via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e aposto conforme rota. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. O transponder 5501, controle Salvador 120, decimal 8. Positivo 380 autorizado pela 10, curva direita logo após a decolagem da El Leda Motiva. Para interceptar, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, direto Trive. 5501 transponder, 1208 o controle, 3155. Está 3155, contingimento correto, chama quando pronto, pushback saneamento. Chamará 3155. Sobre 1 Supero, Tarnet 1, 1966 a bordo, 4 horas e 15, alterna Recife. 1966 confirmado, B1, 33. Afirmo. Gente, observando o parqueamento da aeronave da Azul, 4908, autorizado o táxi, via parte 1 no Índia, quando no ponto espera a torre, 1895, altimetro 1096. Via parte 1 no Índia, quando lá 1895, voo 1966. Solo Gono 097-210, pushback e acionamento. Gono 097, aguarde para pushback e acionamento. Aguardando, Gono 097. Gono 097, rodando com a equipe de solo. Após a aeronave da companhia, taxiando para o ponto de espera liberar o setor, autorizado o pushback e acionamento, chama táxi. Gente, após o tráfego na retaguarda da companhia, pushback e acionamento, reporta táxi. 097. Instruções para a base da 190. Companhia 602, pode se mantendo pelo litoral, aguardando para os pais. Baixou, travou, em livre pouso da 190, o 698. Estimativo, livre pouso 080 graus, 5 horas. Livre pouso. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, transponder 5542, controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado com 1360 via Upper Zulu 21, saída Deponte, da 10, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, acima o código 5542. E o controle Salvador 208, então 3217. Seu 3217, só confirmando a rota, Upper Zulu 21, Teleport, após direto. E a saída Arbor, Elefa. Afirma, Upper Zulu 21, Deport, direto Salvador, direto com a saída Arbor, direção Elefa, então 3217. Então 3217, correto, chame quando pronto. Contará. Salve Salvador, o passageiro 2231, já com a informação Charlie, agora vamos entrar para a barreira. 2231, Charlie, confere, guarde o minutoscópio. Guarda. Sim. Afirmativo, Marinha 602, visual, fica o azul. Ok, está autorizado com o vai esquerdo então, para interceptar final do 10, seguindo a aeronave aqui. Ok, senhor, autorizado, final para 10, seguindo o azul, grato. Autorizado Barreiras, nível 180, recola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Vatap, via Whisky 42 até Lapa, após direto Barreiras. O transponder 5552, controle Salvador 120, decimal 8. Coloca a guarda na grade, 35446. 35446, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, bom pouso. Torre 2895, obrigado, bom trabalho, amigo. Afirmo. Ok, após então faço o pouso longo para livrar na taxi hotel, parte militar. Ciente, pouso através do hotel. 118 a bordo, alternando Brasília e autonomia 03 horas, 12 minutos. Ciente, voo 1097. Livre táxi. Via parte 1 no Índia, quando do ponto espera a torre 1895, altímetro 1096. 1096, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1895. Salvador, no geral 6304, puxa acionamento na 3. Torre Marinha, final baixado, travado. Que o Marinha está autorizado aproximação direto para pista no zero, interseção com hotel, informe no solo, vento 060 lá, 5 nós. 02. Marinha, libere a pista esquerda o mais rapidamente possível, informe no solo 060 graus 39 vento. Seu Marinha já está livrado. Ok, considere o solo aos 22, autorizado o táxi até o pátio militar, ao estacionar, frequência livre. Seu Marinha já livrou a pista, está pousando. Quatro milhas, final de 3, 4 milhas, baixar travado. Fátio, livre pouso, vento 050 graus, 5 lanças. Quente. P5627, através da posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3. Táxi, 314. Boa tarde. 8. Observando o pushback da Airbus da Avianca no 03. Utilizando a ingressagem de LED, portão 09. Entendeu após o Avianca, está aqui portão 09, o azul 6918. Negativo, o azul 6918. Só observe o pushback da Avianca, não interfere com sua entrada. Ingressa de LED, portão 09, segue falando através de 62. Tá certo, então segue o balão B, através do 09 vai estar ciente do Avianca na derrota nossa. Autorizado a linha manter. A linha e manter no zero, gol no 966. P5446, solo aos 25, direito 1219, solo. Direito 219, 5446. O 446. 35446, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, 5446. Nós vem livre decolar, vem turno 00 grau, segurança. Livre decolagem 1-0, gol no 966. Autorizado, Lima tem. A Lima tem gol no 097.

utilizado esse pushback aqui na minha chama, tá? Chama lá. Quase na escuta da torre. Chega. Gente, tem livre decolagem em pista 10, o vento em Salvador 1000 graus 05 nós. Decola, metro, pode.